Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que a bondade do Senhor possa fazer parte do teu ser, da tua vida, dos teus dias, que você possa falar como salmista: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Saiba, Deus tem o melhor para os seus. A Bíblia diz, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E para você ouvir a palavra de Deus, você tem que meditar na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Tire um tempo para você ler, para você degustar ali cada versículo. O Salmo 119, verso 103 diz que a tua palavra aos meus lábios é mais doce do que o mel. O mel você saboreia demoradamente ali, degustando. Deguste a palavra do Senhor. A palavra de Deus só tem palavras de força, esperança, direção para a tua vida, porque Deus quer fazer com que você seja uma pessoa de conquista, uma pessoa de vitória, uma pessoa em que vai levantar a bandeira e falar: venci, porque o Senhor é a minha bandeira. Assim como Deus foi com o povo de Israel, Deus será com você no nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, Juízes capítulo 6, verso 24: então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Edifica ao Senhor teu Deus um altar, diz no verso 26. Por quê? Porque Deus queria usar Gideão para ser uma bênção, para que ele fosse próspero, para que o fruto do seu trabalho parasse de ser sabotado. Se você quer ter o fruto do seu trabalho parado de ser sabotado, se você quer ter o teu casamento parado de ser sabotado, porque você sabe que algumas mulheres podem estar querendo pegar a bênção que o Senhor te deu, que se chama seu marido. Se alguém está querendo roubar os seus filhos, saiba, edifica ao Senhor um altar. E você pode me perguntar: como é que eu faço isso? É quando você faz um sacrifício para a glória do nome do Senhor Jesus. Veja aquilo que está no seu coração, para você santificar a sua vida, para você buscar a Deus, para que tudo seja revertido para a glória do Senhor. Aí você vai ver como Deus vai te abençoar. Nós vamos orar com o Pastor Hélder e receba de Deus, em nome de Jesus, graça na tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pelo dom da vida e nós nos entregamos diante do teu altar, porque nada é maior e melhor do que estar diante do Senhor. Assim, Deus, nós somos totalmente teu. Nós estamos totalmente disponíveis nos teus caminhos. E pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, nos agraciar, arrancar todo o mal, toda a lepra do orgulho e do pecado das nossas vidas. Eu abençoo o teu povo. Eu peço, Senhor, que cada um seja repleto das ricas e maravilhosas bênçãos do Senhor, que enriquece e não traz pesar. Então, Senhor, ilumine nossos corações, nos dê um coração puro, genuíno, temente ao Senhor, que anda, Pai, diante de Ti, fazendo a Tua vontade e explicitando os Teus mandamentos. Deus, nós pedimos que o Senhor venha trazer refrigério, paz nesse dia, a todos que nos ouvem, a todas as famílias representadas, que eles sejam inundados do Teu poder e da Tua graça, iluminando a vida deles. Nós te pedimos assim, e que o Senhor continue nos guardando, nos enchendo e preenchendo da Tua graça, e que a presença do Senhor seja graciosa sobre a vida de todos que nos ouvem. Eu te peço assim, em nome de Jesus. Amém. Eu estou amando a Jesus, o dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Eu estou amando a Jesus, o dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Pai, tu sabes que eu gosto de tudo que tu me faz. Te amar é tão gostoso e eu sempre te amando mais. É Jesus que me socorre na hora da minha dor. Por isso canto pra Ele com toda a força do amor. Estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Eu estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Eu estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Eu estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Quem ama e serve a Jesus não tem tristeza nem dor. Resplandece como a luz no seu mais intenso esplendor. Meu Jesus, a ti me entrego de todo o meu coração. E humildemente espero o meu regresso a Sião. Eu estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Eu estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Jesus não tem tristeza nem dor. Resplandece como a luz no seu mais intenso esplendor. Meu Jesus, a ti me entrego de todo o meu coração. E humildemente espero o meu regresso a Sião. Eu estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Eu estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Continuo amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Eu estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Ricardo de Oliveira Carvalho nos manda um e-mail, pede para que nós falemos um pouco sobre finanças. Finanças é uma bênção desde que o governo esteja na mão de Deus. O problema é que as pessoas querem gerenciar o dinheiro pensando que é seu. Não. O dinheiro, você, a sua vida, a sua família, sua saúde, tudo que você é, e tem é de Deus. Nós somos apenas mordomos. E quando nós entendemos que somos mordomos de Deus, então a postura de gerenciarmos aquilo que ganhamos, a postura de governar aquilo que Deus nos dá, será diferente. Pediremos orientação ao Senhor, pediremos discernimento ao Senhor, e Deus graciosamente vai te orientar. Te orientar o que investir, te orientar como comprar, te orientar, meus queridos, em quem para quem ofertar, orientar para você ser um dizimista fiel. Eu tenho falado à minha igreja. Você imagina uma esposa virar para o marido e falar: olha, bem, durante 28 dias, todos os meses do ano, eu sou fiel a ti, durante 28 dias. Os outros 2, 3 dias, eu não sou fiel. Então você não pode dizer que você é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas se você às vezes dizima e às vezes não dizima. Às vezes dizima e outras vezes não. Então, se você não dizima periodicamente, à medida que você ganha o seu salário, ou as suas comissões e assim por diante, você não é fiel dizimista. E se você não é fiel dizimista, então há uma legalidade na sua vida onde o devorador tem a capacidade de destruir as suas finanças. Pastor, mas eu só vou dizimar o dia que sobrar. Não vai sobrar. Pastor, eu vou dizimar depois que eu pago tudo. Não é assim que funciona. Nós dizimamos das primícias, daquilo que vem de primeiro. O primeiro é para o Senhor, como ato de honra. Imagina que se você, mulher, faz um bolo para o seu marido, e aí o seu marido está demorando para chegar do trabalho, as crianças estão famintas, estão querendo aquele bolo de chocolate, e você está fazendo essa surpresa, você fala o seguinte: ah, já sei, eu vou cortar um pedaço bem pequeno aqui, vou dar para as crianças, assim sacia a vontade delas comerem. Quando seu marido chega, aquele bolo bonito, mas já está cortado. Com certeza será uma desonra. O primeiro pedaço sempre é para Deus. Então, dizimar e ofertar são chaves de multiplicação e de bênção na sua vida. Que Deus te abençoe, que você seja fiel ao Senhor e que Deus possa abrir as portas e as comportas dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. A palavra de Deus mostra aqui, meus amados, alguns princípios que nós temos que usar quando nós formos lutar contra os nossos inimigos. Primeira coisa que nós podemos observar aqui é que nós temos que usar aquilo o que o Senhor nos deu, as armas que o Senhor nos deu. Quando a Bíblia diz que Saul vestiu a Davi da sua armadura, quando você pede: irmão, ora por mim, pastor, você pode jejuar por mim, irmão, me cobre em oração, Deus está nos mostrando aqui que em determinadas lutas nós é que temos que ter as nossas armas. A Bíblia diz: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Em Israel, o que mais tem são pedras. Mas Davi, ele vai buscar pedras no ribeiro. A Bíblia diz que Deus, ele é a fonte das águas vivas, lá em Jeremias. Nós temos que buscar na fonte, nós temos que buscar na presença de Deus. E a Bíblia diz que ele escolhe 5 pedras. Por quê? Porque ele sabia com quem ele iria lutar. Ele tinha um adversário na frente dele, que era Golias, mas a história registra no livro de 1 Samuel, capítulo 6, que os filisteus tinham 5 príncipes. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Eles chamaram o sacerdote, adivinhadores, e lhe disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam ele: quando enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis ao seu Deus como oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão está sobre vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós, e todos vós sois príncipes. Então Davi, ele sabia que não ia ter na vida dele simplesmente um adversário. Não se iluda você que não vai vir na sua vida simplesmente, às vezes, um problema financeiro. Tem a possibilidade de vir problema sentimental, problema com os filhos, problema no casamento, problema no seu trabalho. Agora, nós temos que ter o discernimento que nós temos que estar preparados. E como que nós estamos preparados? Essas cinco pedrinhas lisas do ribeiro que Davi pegou, você pega quando você se ajoelha, quando você vai na presença do Senhor, e você já observou que quando você está de joelho, o seu corpo parece um estilingue? Esse estilingue de joelhos é a arma que hoje o crente usa para matar os Golias que vêm na vida dele. Esse estilingue é a oração sua que você tem que buscar ao Senhor. É a palavra sua. As pedrinhas são as palavras que você vai proferir contra os seus inimigos. Quando vier algum problema na justiça, você pega lá Isaías 54:17. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda língua que usar contra mim juízo, eu a condenarei. Esta é a herança do servo do Senhor e o direito que de mim procede, diz o Senhor. Há pedrinhas que Deus tem colocado nas tuas mãos. São os tesouros da palavra de Deus. Jesus, ele diz a palavra de Deus que ele é a pedra angular que fez a igreja. Jesus é a pedra, a rocha. Então nós temos a oportunidade de buscar em Jesus a nossa fonte, quem é o nosso advogado, quem é o nosso defensor, aquele que nos protege. Busque essas pedrinhas na presença do Senhor Jesus Cristo. Nunca abra mão do cajado que o Senhor teu Deus te deu. O cajado é autoridade, é aquilo que Jesus disse, que eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal. Então, quando o Senhor te dá esse cajado, que é a palavra de Deus, porque diz aqui que disse mais o filisteu, no verso 44, a Davi: vem a mim, darei a tua cabeça às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu. A resposta de Davi foi a mesma que o Senhor Jesus Cristo usou quando Satanás lhe foi tentado. Está escrito, está escrito, está escrito. Ele vai, nós vamos contra os nossos inimigos, é com a palavra de Deus. Então, disse, porém, Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel é quem tens afrontado. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Por isso o Senhor te fala nesse dia: essa batalha que tu tens, não tereis que pelejar. Por quê? Porque o Senhor é quem peleja por ti. Mas cabe a você buscar no ribeiro, na presença do Senhor, as cinco pedrinhas, se colocar na posição de estilingue, de joelho, com o cajado na mão, e você vai ver que o filisteu será derrotado. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. E pelo que correu Davi, lançando-o sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Esse seu inimigo que se levantou, vai suceder a mesma coisa aqui com Davi. Você vai vencer, vai matá-lo e vai lhe cortar a cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é contigo. Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Santo e bendito seja o nome de Deus, meus amados. Vamos meditar na palavra do Todo-Poderoso, aonde há vitória, sabedoria, discernimento, livramentos, e é por meio dela que nós somos libertos. É por meio dela que somos purificados. É por meio dela que temos esperança e exortação no Senhor e para o Senhor. Provérbios capítulo 4, verso 6. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. use tudo que você possui, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, viver a palavra de Deus é simplesmente crer nela e obedecer. Veja que a própria sabedoria nos dá a orientação. Ela diz: procure obter sabedoria. Eu tinha meus 15 anos de idade, 16 anos, e tinha muita vontade de dirigir. Eu obviamente não dirigia, porque era de menor de idade. Mas eu observava atentamente como meu pai dirigia, a forma como ele tirava o pé da embreagem, a velocidade que tirava o pé da embreagem, como ele passava a marcha e assim por diante. E aí eu já com meus 17 anos, meu pai falou: vou te ensinar, filha, a dirigir para tirar carteira quando tiver 18. E para minha surpresa, e mais ainda do meu pai, no primeiro dia que eu fui dirigir, eu não deixei o carro morrer. Por uma razão muito simples, eu observava atentamente como dirigir e aprendi pelo menos um pouco de como deveria dirigir. Então, quando nós nos atentamos para algo, observando meticulosamente, entenda, você já está aprendendo. Você admira alguém com a sua fala, com a sua postura, com o seu comportamento? Então, observe o que ela fala, o que ela diz, a sua postura, porque você vai adquirir sabedoria. Ande com sábios e se tornar um sábio, diz a palavra. Então, procure obter sabedoria. E quando nós desejamos isso, então os nossos olhos começam a se abrir para uma nova realidade. E aqui diz: use tudo o que você possui para adquirir entendimento. As pessoas investem na sua carreira, as pessoas investem na sua profissão, as pessoas investem tanto na sua saúde, na sua beleza. Agora eu pergunto: você investe na sua sabedoria? Você verdadeiramente pega tudo o que você tem para adquirir sabedoria? E a sabedoria, diz Salomão, que ela te fará próspero, ela te fará ser feliz, ela te evitará o mal, ela te produzirá discernimento de como agir nas situações, ela vai ser um instrumento poderoso para a glória do próprio Deus. Então veja que a palavra de Deus diz: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, se eu invisto na minha capacidade de informação, na minha capacidade intelectual, isso são matérias-primas que eu estou enchendo meu coração e a minha mente para ter maior subsídio, para obter e ter sabedoria. O que é sabedoria se não colocar os princípios e as verdades e os mandamentos de Deus em prática? Sabedoria é colocar a palavra de Deus em ação. Sabedoria é obedecer às Sagradas Escrituras. Sabedoria é cumprir os mandamentos de Deus. Sabedoria é realizar os estatutos do Senhor com amor e por zelo. E quando nós fazemos isso, você pode estar certo e seguro que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Você quer adquirir sabedoria? Eu te daria 5 grandes conselhos. Conheça a palavra de Deus. Conheça as Sagradas Escrituras. Estude, medite nas Sagradas Escrituras. Conheça, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ame a palavra de Deus. Ame as Sagradas Escrituras. Em terceiro lugar, obedeça a palavra de Deus. Conheça, ame, obedeça. Quarto aspecto, a Bíblia diz: peça sabedoria sem duvidar que você terá. Então, tenha fé que Deus te dará sabedoria. Em quinto lugar e último, desde que você peça. Então, pedir e pedir com fé, acreditar, e quem faz isso será surpreendido quanto Deus dará graça, discernimento e sabedoria. Eu rogo ao Senhor que Ele te dê sabedoria. Eu rogo a Deus que Ele te conduza no caminho da verdade. Veja que diz: a sabedoria porá um diadema sobre a sua cabeça e lhe dará sempre uma coroa de esplendor. No versículo 11 diz: eu conduzi pelo caminho da sabedoria e encaminhei por veredas retas. Quando você por ela seguir, a sabedoria não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Então, meus amados, viver esta relação é viver uma relação de transformação. Conhecer, amar, obedecer, pedir e ter fé. Deus te dará a sabedoria, deliberadamente e graciosamente. Que você possa ter esta dimensão tão graciosa e especial, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E uma das dos crescimentos mais importantes que eu e você devemos ter na nossa vida chama-se a opção do perdão. O perdão é algo fundamental para que a minha vida seja abençoada, para que a sua vida seja abençoada. A Bíblia diz, Mateus capítulo 6, verso 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você quer ser uma pessoa abençoada? Perdoe, libere perdão, releve, tenha misericórdia, plante você misericórdia na vida de quem te ofendeu, na vida de quem te aborreceu, na vida de quem te magoou. Por quê? Porque se você perdoar, Deus vai te perdoar. E você não precisa, muitas vezes, perdoar com sentimento. O crente, ele tem que ser uma pessoa inteligente. Usar a sua mente, o seu intelecto. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus quer que nós sejamos pessoas racionais, pessoas inteligentes, pessoas que pensem. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 33, o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diz aqui que Deus vai colocar na sua mente, na sua inteligência. Por quê? É porque com a sua inteligência que você vai raciocinar. Eu tenho que perdoar, porque se você não perdoar, olha o que a Bíblia diz aqui com relação aos maridos. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu te pergunto, você pode se dar o luxo de não ter a proteção de Deus durante um minuto na sua vida? Durante 2 minutos na sua vida? Seja inteligente, não seja burro, não seja burra. Perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoe a quem está te ofendendo. Você só tem a ganhar, porque aos que me honram, honrarei. Quando você dá um passo de fé, Deus, eu vou perdoar em nome de Jesus. Deus, ele te abençoa. Receba um abraço no seu coração. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos, mais uma vez, terminando o programa Caminho Santo para a glória dele. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Que você possa, cada vez mais, meu amado, se entregar neste caminho maravilhoso do nosso Deus, fazendo a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável. Se fortaleça diante dele e você será impactado e inundado diante do Senhor. Eu te abençoo e rogo que Deus te dê mais e mais graça. Acesse o nosso site pregaçõesevangélicas.com.br. Interaja conosco. E eu deixo o último versículo aos amados. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Leia, ame e obedeça a palavra e será surpreendido. Quanta sabedoria Deus te dará. Fique na paz e até a semana que vem.